O que foi possível observar, de acordo com as imagens de radar e neste caso com cortes verticais, secções verticais, foi a ativação do incêndio em dois instantes independentes, portanto, como eu disse, antes das 8 e antes das 9 da noite. E essa identificação é, portanto, uma identificação através dos ecos que o radar recebe, em que os topos, no fundo, o incêndio e a pluma do incêndio é ativada de forma a formar um sistema, neste caso nós designamos até por pirocúmulo, que é como está designado no relatório, e que atingiu níveis acima da tropopausa, que são cerca de 10, portanto, 10 km, chegando, portanto, a cerca de 14 km. E houve essas duas ativações que, tendo em conta toda a análise anterior, se infere poderem estar relacionadas com a chegada de um downburst à região do incêndio nessa altura. No entanto, volto a referir, a análise das imagens de radar não permite identificar objetivamente o downburst a atingir as zonas do incêndio.